www.arrocha.com.br, o site oficial do Arrocha. Não trata ela de qualquer jeito, é que ela é toda decidida e não depende de ninguém. Ela é completa como sua própria companhia. Eu só fui um ficante, um cara legal, mas o seu beijo nela foi sensacional. Eu tenho que assumir que eu mandei mal e você cuidou do lado emocional. E eu fiz errado, então faz direito. Ama ela dos pés aos defeitos. O coração dela que está em suas mãos, eu já deixei escapar. Separou, eu fui passagem. Oh, oh, oh, saudade. Fazer um digitar pro atual essa mensagem. É maldade. Manda um abração, paredão patulino. Fia, bebê. Tamo junto no ar, confia, gato. Não trata ela de qualquer jeito. Toda decidida e não depende de ninguém. Ela é completa com a sua própria companhia. Eu só fui um ficante, um cara legal, mas o seu beijo nela foi sensacional. Não tenho que assumir que eu mandei mal e você cuidou do lado emocional. Eu fiz errado, então faz direito. Está em suas mãos, já deixei escapar pelos dedos. Sei que já teve troca de intimidade. No corpo dela cê fez a melhor viagem. Na cama dela separou, eu fui passagem. Oh, oh, oh, saudade. Já fiz errado, então faz direito. E o coração dela que está em suas mãos, eu já deixei escapar apenas dedos. Sei que